8:13 aqui em Foz do Iguaçu. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN Foz em AM 1320 kHz e também cbnfoz.com.br. Nesta manhã de quinta-feira aqui na Terra das Cataratas, manhã chuvosa, estamos iniciando uma programação um pouco diferente para você, trazendo aqui os fatos da nossa tríplice fronteira. Estamos começando o nosso Café com a CBN. E para marcar a estreia dessa programação, estamos aqui justamente com ele, que é o prefeito da cidade de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. Bom dia, Reni. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutor Túlio. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Joma aqui presente também. É um prazer estar aqui estreando essa rodada de entrevista com o Café da Manhã. Né? Para quem é um pouquinho gordo, que nem eu, é unir o útil ao agradável. E olha, eu também, só de olhar essa mesa aqui, já começa a salivar o estômago. E eu vou passar o microfone aqui para o Hélio Eduardo Lucas, que também está presente com a gente. Bom dia, Lucas. Bom dia. Então, estamos aqui, não é? Reunidos, recebendo aqui, temos a honra de estar com o nosso prefeito, Reni Pereira, doutor Túlio Bandeira, um dos diretores dessa emissora, doutor Joma, e o Guilherme, nosso diretor de jornalismo. Esse evento deverá acontecer rotineiramente, talvez uma vez por semana, quando então iniciaremos uma nova etapa aqui na nossa programação. Obrigado por ter recebido o nosso convite, prefeito Reni Pereira. Túlio Bandeira, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, prefeito Reni Pereira. Bom dia, Lucas. Bom dia, Joma, nosso diretor da rádio. É uma honra a gente estar presente hoje aqui nesse primeiro evento, o Café da CBN, que por nós, a diretoria da rádio, Guilherme, foi idealizado. Eu acho que muito vai contribuir com a população de Foz do Iguaçu. Traremos personalidades, governadores, deputados, enfim, vários segmentos da sociedade serão convidados para vir para o Café da CBN, que será rotineiro em Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Olha, temos muitos e muitos assuntos. Aliás, vou até perguntar, Reni, esse já é seu segundo café hoje pela manhã, porque o trabalho na prefeitura ele começa bastante cedo, né? É, já damos uma bicadinha cedo no outro, mas deixei para vir aqui fazer a primeira refeição aqui com vocês. Aliás, já estou aproveitando aqui e degustando o café da manhã. E olha, temos muitos assuntos aqui. Inclusive, ontem tivemos o Hospital Municipal, toda uma audiência pública ali na Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, e é um tema que mexe com a população de Foz do Iguaçu, tanto que o plenário da Câmara estava lotado. Como é que vai ficar toda essa discussão em torno do Hospital Municipal? Olha, hoje pela manhã o secretário de Saúde estará reunido com o Conselho, até porque nós acreditamos que o Conselho não está aí para bonito. Ele tem que ser ouvido, tem que ser consultado, até porque é ele o Conselho do tema que envolve saúde. E eu não participei da reunião, mas fui informado, estava par e passo do que acontecia, e várias questões que estão sendo inquiridas nesse momento de renovação do contrato, nós tivemos lá a observância que o Conselho não foi ouvido. Então é uma decisão certamente muito cautelosa que nós temos que tomar nesse momento, ou da renovação, ou da postergação, mas qualquer que seja a nossa decisão que deveremos adotar entre hoje e até segunda-feira, ela passará necessariamente pela oitiva do Conselho e a comunicação do Conselho e também ao Ministério Público, já que nós temos um TAC em andamento. Reni, dentro desse mesmo enfoque da saúde pública no município, ontem nós estivemos lá na audiência pública e o seu secretário de saúde, o doutor Aldair Medeiros, né, deu uma declaração. Aldair Silveira. Silveira, correto. Ele disse foi corajoso lá no momento que ele disse que a saúde pública em Foz beira o caos. E foi dito também que do orçamento que vocês têm do município, 34% atualmente está sendo alocado para a saúde. Ora, se nós considerarmos que 50%, em torno de 50%, são despendidos com o pagamento da folha, como é que fica que o senhor pretende gerenciar essa questão financeira do município, incluindo na minha pergunta também a questão da moratória? Olha, primeiro nós estamos gradativamente não negligenciando na obrigação do município, mas realmente hoje nós gastamos muito, e gastamos muito com saúde e investimos pouco na saúde. Porque se esses recursos estivessem sendo investidos na saúde básica, nos pós-saúde, na prevenção, seria investimento. Hoje nós estamos gastando, porque boa parte dos recursos que nós estamos utilizando na saúde, ou é para a pró-saúde no hospital, ou é para o Costa Cavalcante já na fase final da saúde, na fase que você deveria ter investido. Então, nós queremos, era um compromisso e não estamos nos afastando disso, estamos buscando parceria e é aí que está algo que eu gostaria de ressaltar. Nós todo dia estamos tendo problema na área de saúde, algumas áreas, algumas áreas pontuais também da educação, como na questão de creche, em que nos foi passado na transição que estava tudo certo a demanda. E nós temos mais de 1.000 crianças na fila de espera. Temos que fazer novas creches, mas não apenas fazer, nos preocupar também que depois da construção você tem que ter as pessoas trabalhando. E hoje o nosso limite de gastos com pessoas já está no teto, nós não podemos fazer novos concursos. Então, eu estarei indo nos próximos dias a Porto Alegre, até porque lá tem uma modalidade de parceria, que você constrói e passa para uma entidade, e você passa um valor por criança para que seja cuidado por essas entidades. Então, é uma das alternativas. Em relação à saúde, o nosso compromisso era fazer as cirurgias eletivas que estão aí paradas há muito tempo, veio o recurso, utilizar esses recursos em outras finalidades. Agora nós estamos, se não fizermos as cirurgias, nós teremos que devolver o recurso, ou seja, as pessoas não foram atendidas e nós vamos ter que devolver o dinheiro e não temos a possibilidade de novamente pedir esse recurso. Então nós estamos buscando outras maneiras, já foi firmado, começa essas semanas as cirurgias eletivas e não só isso, estamos fazendo um convênio com Curitiba para estar atendimento a essa demanda, para tentar aos poucos sair dessa política de secar o gelo. Ou seja, você vai enfiando dinheiro e não tem uma solução na questão de saúde. Nós queremos reverter isso e fazer investimentos em saúde, colocando médico para atender na saúde básica, voltar ao conceito de saúde da família, que é a prevenção. E é lógico, não descuidar do hospital, mas gastar menos no hospital. E quando você fala em hospital, é gasto. O termo é esse, é dinheiro que você joga fora. Agora, na saúde básica, é investimento. É dinheiro que se você colocar dinheiro na saúde ali, você reduz lá na frente, gastando no hospital. Então, é isso que nós queremos, aos poucos, inverter essa pirâmide. É lógico, nós não vamos fazer isso em 3-4 meses. Eu, até em virtude da realidade econômica que nós encontramos, se nós conseguimos sanear as dívidas vencidas esse ano, nós já nos damos por realizado. Então, é todo um exercício. Muita gente pensa porque já está em dia a folha de pagamento, que a situação se normalizou. Não normalizou. Só com a pró-saúde nós temos dívida reconhecida de mais de 12 milhões. Temos também com Costa Cavalcante. Temos inúmeras dívidas vencidas que teremos que equacionar e pagar. Afinal de contas, a Prefeitura não pode dar o calote. Então, essa afirmação do secretário que realmente beira ao caos em alguns segmentos da saúde realmente é verdadeira. E nós estamos com a colaboração dos servidores de carreira, com algumas pessoas até mesmo contratadas através de empresas, resolvendo, se desdobrando, e aos poucos será resolvida essa questão também. 8 horas e 22 minutos, estamos aqui no Café com a CBN recebendo o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, e neste instante em que estamos aqui ao vivo também, a população tem curiosidade com relação a um projeto que está sendo debatido aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que é o projeto de subprefeituras. Como é que está esse projeto e como que ele vai funcionar, prefeito? Olha, aí houve, na verdade, uma divulgação em virtude de nós conversamos até com um vereador, colocando dessa ideia que não é nova, é que infelizmente as pessoas não procuram o plano de governo dos candidatos e nós fizemos questão de registrar em cartório, não só no cartório eleitoral, mas falamos durante a campanha que queríamos descentralizar e permitir com que houvesse uma aproximação da população do poder. E para isso Nós ontem já editamos um decreto, baixamos um decreto, determinando que a primeira sexta-feira do mês será o dia da agenda aberta, ou seja, eu queria das 7 horas da manhã, mas em virtude dos funcionários que serão, ficou das 7h30 até o final da tarde, sem almoço. É um dia que a população pode ir na prefeitura, que será acendida na medida que chega. Então a primeira sexta-feira do mês será destinada à população. A segunda sexta-feira será para as entidades, ou seja, igreja, associação de moradores, ONGs, enfim, qualquer entidade sabe que a data reservada será essa e vai ser atendida. Então, tem uma perspectiva, sindicatos serão atendidos. E as outras duas sexta-feira, eu irei para os bairros, ver as necessidades, conversar, até para sair daquela questão enclausurada do gabinete. E também nesse decreto está previsto que uma vez por ano nós passaremos necessariamente com toda a estrutura administrativa da prefeitura, com o secretariado, fazendo uma audiência pública e descentralizando a administração em pelo menos uma região da cidade. E aí nós comentamos isso, que queremos, num espaço aí de um ano, assim que fizermos a recuperação da economia, colocarmos uma subprefeitura, uma regional, para que alguns serviços, e aí você me diz, mas vai ter gasto? Provavelmente vai ter o gasto inerente ao cargo, nós vamos utilizar os próprios servidores, mas nós estamos aí em parceria com o governo do estado e encaminhamos uma lei para a Câmara, que boa parte dessa estrutura de serviço, ela poderá ser feita através da parceria público-privada, principalmente na questão de serviço. Porque hoje é um contrassenso econômico e também de paciência para a população, às vezes ter que sair lá do Três Lagoas para vir aqui requerer uma certidão, exigir um documento. Isso pode ser feito lá em Três Lagoas, e para isso nós precisamos, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Nós estamos otimizando o sistema de informação, fazendo com que se comuniquem todos os sistemas da prefeitura, para que tudo funcione na era da informática através de um sistema eficiente e não, hoje o nosso sistema é falho, inclusive nós estamos com muita cautela acompanhando e vendo, porque você emite um relatório de manhã sem que ninguém entre no sistema, você emite outro à tarde, já é outros números que saem, não tem cruzamento da sistema da fazenda com a administração, da administração com a saúde. Então nós estamos uniformizando isso e a partir do momento que nós tenhamos essa integração do sistema, será possível você fazer vários requerimentos, vários pedidos a partir do seu próprio bairro, através dessas unidades, e a prefeitura então vai descentralizar o atendimento. É muito mais inteligente, muito mais econômico, muito mais eficiente e com certeza vai gerar uma satisfação melhor da população de Foz do Iguaçu, que é a quem se destina a administração. A administração não se destina a atender benesses de partidos políticos ou de projetos políticos ou até mesmo de interesses particulares. Ela tem que ser voltada a população. E é isso que nós estamos, na medida do possível, tentando canalizar todos os esforços da prefeitura para atender a população, que é quem se destina à nossa administração. Prefeito, uma outra pergunta aqui, até a população de Foz do Iguaçu está acompanhando, porque temos debates no âmbito estadual com relação à isenção do ICMS do diesel no transporte coletivo, uma iniciativa que o governo do estado está propondo e que abrangeria também aqui a cidade de Foz do Iguaçu, agora com essa nova redação que foi feita. Teremos possibilidade de diminuir a tarifa ou essa medida é mais para evitar futuros aumentos? Tem possibilidade sim. Nós já determinamos para verificar o quanto que é o impacto do óleo diesel na composição do preço da passagem. Hoje nós temos mais de 50 mil usuários de transporte coletivo todo dia aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho a informação que o óleo diesel compõe em torno de 20 a 25% do valor da passagem. Então, se você verificar isso, você teria, a grosso modo, aí que é possível, aí, se o diesel significa 12% a alíquota de ICMS, você diminuir numa relação pura e simples, aí, em torno de 10%, seria 2,5% do valor da passagem que você teria condições de diminuir. Nós, como essa composição já foi feita no final do ano e foi dado aumento, nós queremos sim repactuar o preço para baixo, ou seja, queremos diminuir o preço da passagem se essa lei for aprovada. Reni, nosso tempo está se expirando, infelizmente, mas eu gostaria de fazer aqui uma última pergunta. O senhor, quando tomou posse, convidou a professora Shirley Ormenese para ser a sua secretária de Educação. Ao fazer isso, queremos crer que tentou prestigiá-la, porque a sua escola, que ela dirige, a Santa Rita, foi eleita um dos melhores IDEB do Brasil. Muito bem, dentro desse contexto, nós vimos agora ser criado na Câmara uma CI, uma comissão especial, para investigar esse mesmo IDEB. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre essa questão. Olha, nós respeitamos a Câmara, respeitamos o processo da eleição da mesa, a posição de cada vereador, mas já me manifestei publicamente e aproveito agora para me manifestar mais uma vez. Seria uma incoerência de minha parte, tendo em vista que eu escolhi realmente, como você falou, a professora Shirley, para homenagear a meritocracia de todos os professores pelo resultado IDEB. Ela foi escolhida porque a escola dela foi o maior IDEB do Brasil e com isso nós sinalizamos para os professores que vamos manter a meritocracia. Eu confio plenamente na capacidade dos professores, na inteligência dos nossos alunos e principalmente nessa integração da escola, que foi o que a Shirley demonstrou, que na escola dela houve uma integração da família com a escola para buscar que o resultado positivo aparecesse, e nós queremos estimular isso em toda a cidade, mas acreditamos e vamos fazer, isso eu deixei claro para a Shirley, um projeto de educação não somente voltado para a obtenção da nota do IDEB, mas de maneira alguma nós vamos deixar de reconhecer esse mérito, tanto é que o calote que foi dado nos professores de prometerem um 15º salário e sequer empenharem para nos dar a possibilidade de pagar, que não está empenhado esse valor, que foi feito um decreto e não está empenhado para que nós pudéssemos pelo menos estar em restos a pagar e nós colocássemos agora no decreto do final da moratória, olha, vamos parcelar em 10 vezes. Nós vamos ter que encontrar uma saída para não termos problemas junto ao Tribunal de Contas para pagar isso e assumir um compromisso de pagar, inclusive essa premiação relativa ao IDEB passado, porque os professores fizeram a sua parte. Quem não fez a sua parte foi o município, a administração. Então, eu quero dizer que nós confiamos, sabemos que as dificuldades dos professores de produzir esse resultado positivo, sabemos as diferenças das escolas e muitas vezes o IDEB mesmo abaixo da média, mas a evolução da média de algumas escolas que tem uma dificuldade tremenda pode ser considerada uma vitória também, e é isso que nós queremos, reconhecer as diferenças das realidades locais e prestigiar a educação como um todo. Então, como você falou, seria um contrassenso. Nós respeitamos o processo aí que está sendo feito, conduzido aí pelo, inclusive, dois vereadores, um independente, um que é da oposição e um que faz parte da base do governo. E eles que façam o trabalho deles, a Câmara compete fiscalizar. Nós estamos muito tranquilos no que diz respeito à nossa administração, até porque faz 3 meses e o que eles estão investigando seria da administração passada. Eu, de antemão, quero crer que eles não encontrarão, eventualmente pode ter ocorrido uma ou outra irregularidade num universo gigante, mas nós confiamos nos professores, tanto é que confiamos que vamos manter a meritocracia e a premiação pelo resultado do IDEB, não colocando o IDEB como critério único para o conceito de evolução e melhoria na questão da educação. É apenas um critério para nós. Prefeito Reni Pereira, nosso primeiro convidado neste café aqui com a CBN. Primeiramente, agradecer por sua presença aqui na rádio que toca notícia e já deixar aqui o espaço aberto para outras conversas neste mesmo horário e mesmo local. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Lucas. Obrigado a toda a direção da rádio, Dr. Joma, Dr. Túlio Bandeira. E estaremos sempre à disposição aqui do bom jornalismo, aquele que ouve os dois lados. Até porque nós estamos vendo aí que alguns meios de comunicação da cidade parece que não desceram do palanque. Tentaram até a véspera mudar o resultado, não conseguiram, agora tentam, descobrem através de informações privilegiadas que no dia seguinte vai se realizar alguma resolução, alguma construção de alguns problemas pontuais, e daí no dia anterior eles geram uma ficção para dar como, ah, foi porque pressionou. Então, dizer que nós estamos acostumados com pressão e não vamos nos deixar cozinhar na primeira fervura, não. Respeitamos a imprensa, sabemos de cor e salteado qual é a imprensa de Foz do Iguaçu que realmente pratica o bom jornalismo, e aquela que é tendenciosa, nós vamos continuar respeitando, mas a população também sabe fazer a sua análise crítica da informação. E aqui eu incluo a CBN como um dos veículos da boa imprensa de Foz do Iguaçu, que vai atrás da notícia, pontua, mas ouve os dois lados da notícia. E toda essa nossa conversa aqui estará disponível daqui a pouquinho no site da CBN, que é o cbnfoz.com.br. Continue na nossa sintonia, nós voltamos agora na sequência à programação em rede nacional, mas a partir das 9 horas da manhã, voltamos em definitivo das 9 ao meio-dia com as informações aqui de Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira. CBN Foz, a rádio que toca notícia na terra das cataratas.